Bruno aqui no Jogo Atina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta aí. Fala galera, aqui é o Snake, ai meu Deus, vai bater. Aqui é o Iri, cuidado, vai cair em cima. Aqueles vídeos, né, galera? Cara, são os melhores vídeos em empilhadeira, cara. Sim, olha só, estamos aqui reunidos para mais uma edição do podcast de criação de jogos do Jogatina BG, que é o Board Lab. É, pra quem não conhece a temática, a gente já fez a proposta desse podcast, a gente já fez dois episódios. Sim. O sobre My Body, My Rules. E o outro é Pimp My Bite. Pimp My Bite, esse sim. Foi o primeiro. Esse, e, tá, cara, certo. É um jogo assim que, qual que é a proposta? A gente vai criar um jogo. É um podcast que a proposta é criar um jogo. Exatamente. Então, é uma proposta de podcast onde vamos criar um jogo em 30 minutos, certo? Dessa vez, a gente não vai sortear um tema aleatório, porque quem fez isso... Isso para nós foram nossos ouvintes lá no grupo obrigado, do Telegram. Muito obrigado. Cara, olha, teve coisa pior lá. Eu vi. Hand spinner, teve telefonia. Não, hand spinner é telefonia, ser cara. Você já sabia, já, né? Coisa de Snake. É, Judite! Mas é isso, vamos primeiro lá pro Taia de comentários e a gente volta na sequência. Começando o tá, de comentários aqui do Jogatina BG de número 40. Olha só, chegamos à edição de número 40. Nunca imaginei que o podcast ia tão longe. Mas agradeço a todo mundo aí pelo feedback, como sempre. O podcast só existe por conta de vocês, pelo feedback, pela audiência. Então, vamos aqui passar alguns recadinhos e talvez ler algum feedback. Vamos ver se vai ter feedback, de fato, no nosso último podcast. Que a gente falou sobre jogatinas, falamos sobre diversos jogos, Cry Havoc, falamos sobre Imperial Settlers, Terraform Mars e muito mais, certo? Bom, recadinho importante. Redes sociais, você pode seguir a gente no Twitter @jogatinabg, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde você pode conversar com a gente, com nossos ouvintes e assinantes do canal do YouTube, falando no YouTube você pode assinar nosso YouTube lá no youtube.com/jogatinabg. Além disso, você pode curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/jogatinabg, e também seguir nosso canal de notícias no Telegram no @jogatinabgnews, certo? Além disso, é bom falar que a gente está voltando com muitas atividades interessantes lá no canal do Jogatinabg no YouTube, começando com algumas notícias que a gente fez break news sobre o lançamento da quarta edição do Twilight Imperium, sobre o lançamento, né, o anúncio de fato desse jogo maravilhoso que eu fiquei no hype. Você pode conferir também o break news sobre o novo jogo de Civilization, que a Fantasy Flight vai fazer uma nova versão, ficou bem interessante, então confiro abaixo aqui. Além disso, a gente voltou com as atividades da nossa série mensal de vídeos da Week, voltamos falando sobre a mecânica de deck building, muita gente ama aí, então eu convido vocês para conferir os nossos vídeos lá. Teve também um top 5 jogos da Gen Con, onde eu e o Excel a gente fez uma nossa listinha lá dos jogos aguardados. E por fim, o vídeo que também foi lançado recentemente foi o vídeo de Jogatina Digital, onde eu joguei a versão digital do Steam do Ticket to Ride, jogo maneiríssimo, certo? Bom, vamos pro feedback aqui do nosso programa, começando aqui pelo Fabd, que mandou o seguinte: parabéns novamente pelo excelente podcast, onde chegou o meu Black Plague do Zombicide, que um amigo comprou. Eu espero que ele vicie nas compras de board games, assim como eu. E, de fato, estreamos esse jogo. Foi extremamente bom. A solagem de dados desesperadas, cada um encarnando o seu personagem, uma experiência ótima. Perdemos feios, óbvio. Ninguém tinha jogado ainda. Eu não ficava com vontade de jogar novamente algo desde que eu joguei o Game of Thrones Board Game. Realmente, não sei como tem gente que não gosta. Pra mim é um jogão. Meu amigo começou a coleção muito bem. Então é verdade, cara. A gente fez um podcast. O nosso podcast número 2 foi sobre Zombicide Black Plague, que é um... Cara, é uma excelente implementação da série. Corrigiu muitas mecânicas, assim como muitos jogos aparecem corrigindo novas versões e corrigindo mecânica e tal. Então, excelente aquisição pro seu amigo. Convide ele pra escutar nossos podcasts, pra conferir nossos conteúdos aqui voltado pro Zombicide e fora os outros jogos, claro. Bom, o próximo comentário aqui foi do Atan Varno, que foi o seguinte: adorei o comentário / ideia do prêmio Melhor que War. Sei que pareceu brincadeira, mas poderiam mesmo fazer isso, já que minha turma gosta muito desse jogo, e esse prêmio, por mais que fosse, sei lá, somente o podcast, me ajudaria muito. Valeu pela dica do Cry Half, que infelizmente meus amigos não dominam a língua, então terei que esperar para vir o jogo com a tradução. Bom, como eu disse, talvez a Galápagos traga esse jogo, elas estão assim mais ou menos, né? Mas é um jogo que tem entre aspas, pouca dependência em linguagem, porque ele não tem tanto texto. Ele usa bastante iconografia. Algumas cartas isso tem um textinho não, mas se você olhar, talvez tenha uma parada de você colocar o paste-up, né, na carta para os seus amigos jogarem, certo? O Alves de Lima também comentou aqui o famoso... cara, eu achei muito massa o comentário dele. Foi o seguinte, o Snake falou sobre evangelizar com o Catan e ele colocou o seguinte texto, ó. Botou o jogo embaixo do braço, saiu para pegar o hobby. Testemunho dos board games dos últimos hypes, onde o dízimo é para aumentar a coleção e o inimigo é a taxação. Cara, cara, ficou muito maneiro isso aí. Isso vai virar uma frase pra gente talvez colocar uma camiseta no futuro. Olha só que da hora esse comentário. Então, muito obrigado, Alves Lima, pelo feedback. Certo, gente. Falando feedback, deixa eu agradecer antes de começar aqui todo mundo que votou nas opções que a gente mandou lá pra galera votar do Board Level. Então, muito, muito, muito, muito, muito obrigado mesmo pra galera que ajudou a gente a decidir o tema e a mecânica, certo? Sempre que a gente tiver um Board Lab, a gente vai publicar por aqui. Responda nos comentários se vocês querem Board Game, Board Labs, né? Board Games não. Board Labs a cada 10 ou 20 episódios. A gente vai definir de fato qual que a gente vai querer fazer. Obviamente a gente tá mais inclinado a fazer a cada 10 episódios, mas feedback de vocês é sempre importante, certo? Então continue com o podcast. Abraços. Snake, em 30 minutos, temos a missão de entregar um jogo sobre empilhadeiras com a mecânica de controle de área que também foi selecionada pelo Telegram. Então, valendo. Certo. Valendo. Vamos lá. Iha, eu quero saber como que você vai fazer um jogo... Nós vamos fazer um jogo de empilhadeira. Eu sei que você já ficou matutando um pouco, mas eu quero saber pra quantos jogadores que esse jogo você quer fazer. Como que vai funcionar? Tá, ele vai ser pra 4 jogadores. Olha. Vai funcionar, vamos dizer, de 2 a 4 jogadores. E vai participar dentro de uma fábrica, onde vai ter as áreas de estoque. Essas áreas de estoque são as áreas que vocês vão ter que controlar. Certo. Conforme, então, vai vir demandas de estoque, vocês vão ter que alocar nessa fábrica. Esse cara pensou... Desde que chegou, ele já veio com o jogo pronto, cara. Não, mas olha só. Mas assim, por exemplo, é um controle de área, né? Que você vai colocando estoque. Então você vai competir com outras pessoas ou um jogo cooperativo? Não, não é cooperativo. É uma competição onde o presidente da fábrica convidou equipes de controles de estoques, olha, certo? Cara, isso dá anime, velho. Dá. As melhores equipes de empilhadeira do mundo, mas, cara. Reunidos na melhor empresa. Daí você vai ter a tua equipe que você vai ter que gerenciar quem que vai pegar as áreas, ele comprar as áreas pra você colocar os teus estoques. As áreas vai depender de tamanho, esse tamanho vai depender de demanda que vai vir, então você vai levar a tua empilhadeira pra pegar das docas, as docas levar pra dentro da área fabril ali pra você começar a alocar, e se você dominou uma área de estoque, você pode ferrar o caminho do outro que tá mas, vindo. Mas, por exemplo, vai ser um jogo de pick-up delivery, por exemplo, você pega uma coisa aqui pra cá, mas ao mesmo tempo vai ser um jogo, será que vai ter, seria interessante uma mecânica também de work placement, você colocar a galerinha, porque além da empilhadeira, você tem que, sei lá, alocar tantas pessoas trabalhando nisso pra agilizar. Pode ser. Porque assim, não adianta só pegar a empilhadeira e buscar de um lado pra outro, perdão. Isso, bato mais na mesa que tá pouco. Pegar de um lugar, lado pra outro, mas você também pode colocar a galera, sei lá, juntando as coisas num pacote pra você levar com a empilhadeira, você acha? Isso, exatamente. Você vai ter a tua equipe que você vai ter que... Então vai ter um gerenciamento por gerenciamento de recurso com alocação de trabalhadores. Isso. Daí a parte do controle ali da área, que eu imaginei é, conforme você vai pegando os componentes e alocando na área, você vai fechando as rotas que a galera podia estar usando. Então se você tá no momento que a fábrica, vamos dizer, abre pra colocar os estoques, ela vai estar vazia. Então, o caminho pra você chegar até as docas é o caminho mais curto. Mas no momento que você vai colocando, você olha, a empilhadeira do cara tá em tal lugar. Então, se eu colocar meu estoque aqui nessa parte, você vai fechar o caminho pra ele, ele vai ter que desviar do meu local pra chegar até a doca. Sabe o que eu pensei? Ações programadas. Ações programadas por quê? Em vez de pensar, olha, mudando um pouquinho a proposta, vamos supor que seja um trabalho... Tô gostando. Seja um lugar assim que você tem que colocar, por exemplo, vamos supor que é um jogo que ocorre ao longo de um ano, e quem for melhor empilhadeira vai ganhar uma promoção, entendeu? Virar gerente da parada. Só que você vai ter que fazer ações programadas, e essas ações são baralhadas e reveladas assim, por exemplo, você vai pegar uma parada, o cara vai lá pegar uma parada, aí você fala assim, minha próxima ação vai ser dar ré, o cara dá ré, vai ser pra frente, depois virar pra esquerda, virar pra direita, aí você fala, caraca, seria, você acha interessante? Você acha que não demora demais, daí um momento? É, porque daí é muita coisa. É, muito. Ah, não, acho que não entra, né? Mas assim, pensando em ações programadas, ações programadas, eu acho que talvez valeria a parte do estoque vir, sabe? Isso. Vamos supor que fosse uma esteira onde vem as coisas pra você levar pro estoque. Vamos supor, tem a área de fábrica, que elas vão fazer as coisas lá, mas você tem que pegar, por exemplo, os pallets da vida. Isso. Sabe o que pode ser? Tipo de produto, produto que você tá empilhando, certo? Porque tem, vamos supor, tem coisa que não pode empilhar com mais que um. Isso, exatamente. excelente. E tem coisa que é maior, só que não é tão valiosa quanto uma coisa menor, sim, entendeu? Por exemplo, algumas coisas vão precisar um pouco mais de dedicação pra você, sim, carregar, porque, vamos supor, que é vidro. E outra não, é um pacote de arroz, você taca lá e... por exemplo, pra ser esse controle de área, né, vamos supor um caminhão. Certo. Onde que você vai colocar essa carga dentro dele. Então, quem preencher o caminhão... caminhão melhor, hein? Caminhão é melhor do que coisa, porque como se fosse um caminhão e como se fosse objetivos. Ah, é que a gente tava falando de fábrica, de né? De fábrica, de colocar no estoque, né? É. A princípio, pelo que entendi. É, então, mas é que a ideia é você tirar do caminhão, tirar das docas, né? E colocar na fábrica. Ah, inverso. É o inverso. Isso é legal. Então, a ideia é melhor, na minha opinião. Porque como a área fabril é maior, então você consegue ter uma área pra trabalhar a parte de controle, né? O caminhão já é uma área pequena pra você fazer o controle. É que eu pensei do caminhão como se fosse um Tetris mesmo. Que daí você vai, por exemplo, essa é minha carga e eu tô encaixando ela no, na traseira do caminhão. Sabe, então, quanto mais carga eu conseguir encaixar e os outros jogadores encaixar, aí faz uma somatória de pontos. Sabe o que seria legal? Você pegar, quando você pega uma peça, você leva uma peça daqui pra cá e elas vão se encaixando como se fosse dominós, assim, Tetris de fato. Uh-huh. Mas no estoque, não no caminhão. O caminhão isso, você pega, né? Pode ser. Sim. Aproveitar a ideia. Porque daí você faz ao mesmo tempo a questão de controle de área e otimização de espaço. Isso. Porque a otimização de espaço, a galera procura, é organização. Então você fala assim, putz, vou pegar uma peça. Você pode demorar um pouco mais pra escolher a peça perfeita. Vai ter aquele L, né? É. Encaixa em lugar nenhum. Não, o S, assim, que é pior. É. E outra como coisa... eu tava pensando, e como a demanda é aleatória, sim, aí causa aquela assim, o cara pode pegar aquela demanda que eu tô precisando, se ele pegar, o que que eu vou fazer também? Daí começa a entrar discussão com os outros caras aí que a gente podia trabalhar, né? Eu também só pensei, assim, vamos supor que tem uma doca lá com quatro tipos de caminhão, cada caminhão tem um tipo de recurso, digamos assim. E na hora que você vai estocando, você vai fazendo combos. Por exemplo, se você tem, por exemplo, vamos supor que tem... Tetris na veia. Tetris na veia, mas não necessariamente de você eliminar ele, mas, por exemplo, assim, ah, se você foca só em uma coisa, é legal, mas a curto prazo, mas se você faz um combo de cores diferentes, a longo prazo, sim, é melhor. Aí, assim, é interessante. É, sim, pensando naquela questão de valor da mercadoria que você tá trazendo, né, da peça, o que for. Por exemplo, tem aquele trambolho, aquele S. Você não vai conseguir... Aquele S vale alguma coisa, vale mais do que os outros. Então, se você conseguir encaixar aquilo lá na tua dock, na estação de trabalho, vai valer mais. Sabe o que seria interessante? Duas fases. Uma fase de descarregar da doca, uma fase de levar da doca pra fábrica. Você acha que fica interessante? Da doca pra fábrica? Porque daí, vamos supor... Com uma ampulheta. Quem fizer a melhor otimização... Não. A ampulheta acho que fica, talvez... É, que tempo não dá pra trabalhar com tempo de ampulheta. É, porque não é pegar peça correndo, porque... Não, você escolhe... Não, é, faz sentido. Vamos supor, vai ter um controle de área e vai ter a questão de movimento. Então você pode, por exemplo, vamos supor, você sai da doca, você anda dois espaços e chega na parte de estoque. Só que na parte de estoque você pode andar mais, sei lá, quatro casas. Aí você escolhe onde você quer deixar. Vamos supor, você gasta mais casas e deixar o vidro no final e deixar a coisa, por exemplo, o arroz antes. Entendeu? Como se fosse assim. Então você fala assim, ah, vou pegar esse aqui, porque naquela rodada... Vamos supor, tá pedindo mais arroz pra você retirar, porque daí vai ter a segunda fase de levar pra fábrica, digamos assim. Vamos supor, matéria-prima de vidro e matéria-prima de ferro. Você vai ferro, sim, aqui. Então você pensa em alocar aquilo, só que você sabe quais são as próximas demandas pra você também planejar pro futuro. Não é só aquela coisa que você sabe pelo turno. Então você sabe a demanda do turno atual e a demanda pro turno da frente. E assim vai fazendo os combos. Exato, ali, conforme porque, você vai. A porque... produção tá precisando, uhum, né? Pra quem vai manipular aquelas matérias. Porque também, vamos supor, o que você ganha, digamos, na produção, que a fábrica vai fazer, é, entre aspas, a PLR. É sério, porque quanto mais a fábrica produz, mais, sim, você vai ganhar dinheiro. Então esses são os bônus que você tem a longo prazo. Então você vai ganhar seu salário, você pode ganhar certas promoções, digamos, subir de carreira, assim, conforme você pega os pontos ali que você vai alocando no seu estoque. Mas o que você também leva na fase de levar do estoque pra fábrica, você vai ganhando porque a fábrica vai produzindo coisas, uhum, e vai aumentando, digamos, a PLR. Pensando assim, Gink, pensando no processo, tira do caminhão, boca, bota no estoque, do estoque vai pra fábrica. A gente pode colocar também, pra alterar essas demandas, né? Pro cara não sempre pegar o mesmo material sempre, sortear o tipo de produto que aquela demanda vai ser vai produzida. Vai ter quantidade, né? Isso! Não, é ou quantidade ou material diferente. Por exemplo, sei lá, o cara vai fazer uma porta, beleza. Ele vai precisar de tanto de madeira e tanto de, sei lá, de ferro. Eu acho, olha só, outra coisa interessante. A gente tá falando de arroz, ferro, daqui a pouco tem plutônio, não tem nada a ver, né, cara? Pensa que são recursos variados que a gente vai decidindo depois, ou não. Mas... Ou não, é amor. Vamos supor, se tem um caminhão lá, por mais que você não queira aquele recurso, mas você libera o caminhão da doca, você ganha bônus. Porque aquele caminhão tá durando muito tempo na doca e você pode liberar ele pra buscar coisas diferentes. É, a gente pode, vamos dizer assim, tem quatro caminhões, a gente vai abrir uma quantidade de cartas que tem naquele caminhão. Sim, é, entendeu? Tudo aleatório, pra dizer quantos recursos você vai ter. Entendi. Daí o caminhão saiu, vai entrar o próximo, você abre novas cartas pra aquele caminhão, sim, que tá chegando. É legal essa parte, porque você fala assim, você pode não pegar aquele recurso pra não fazer o combo, mas ao mesmo tempo você quer liberar o caminhão porque te dá bônus. Uhum. Porque fala, opa, liberou o caminhão, já manda ele buscar outra coisa, digamos assim. Então, por exemplo, a parte então que a gente vai controlar a área, né, que vai, a gente vai ter que gerenciar, é esse o estoque individual de cada um, certo? Certo. Então, por exemplo, tem um material num caminhão que eu acho interessante. Eu não preciso pra produzir o material que eu quero naquele momento, certo? Mas eu posso... Vamos supor, tem ouro naquele caminhão. Eu não preciso de ouro nesse turno, mas eu posso pegar aquele ouro e deixar parado. Pra pessoa não pegar também. Pra pessoa não pegar, ele vai estorvar meu estoque, mas vai que eu preciso de ouro e não tem na próxima rodada. Ou pra não deixar o cara subir com pontos de produção dele. Sim. Porque vamos dizer, acho que o objetivo de produção tem que ser escondido. É. O cara não. Ninguém pode saber o que ele tá precisando pra produzir. Uh-huh. Pra deixar um pouco mais na. Sim. Pra meio que dedução, né? Isso, pra dedução. Porque você vai, conforme, vamos dizer, jogando ali ó, o game, você vai saber o que existe de produção. Então você mais ou menos já vai captar o que o cara pode produzir ou não. Sim. Então você já sabe, ó, o cara tá começando a pegar aquele tipo de estoque. Então eu vou pegar esse daqui pra ele não pegar mais. Então essa mecânica eu gosto bastante porque você analisa o que o pessoal quer, né? Isso. E a parte, então, vamos supor, o que a gente decidiu até agora. Vai ser uma doca com vários caminhões, sei lá, quatro caminhões. O número de jogador mais um, talvez. É, boa. Seria interessante, porque daí, pra deixar mais diversificado, e você pega aqueles recursos. Aí conforme você libera o caminhão, ele vai entrar novos recursos diferentes. Isso. Que daí vai te dar possibilidades. Aí você pega, sei lá, vamos supor que a gente seta lá o número de recursos e a gente fala, ou seja um estoque que vai pro mercado pra vender, ou seja qualquer outra coisa. Não precisa necessariamente ser de uma fábrica, porque não adianta, sei lá, colocar chocolate e vidro, que não vai fazer sentido. Não, né? Acho que já dá pra decidir o que dá pra ser produzido, né? É. Pode ser um... Eu acho que ser comércio é mais interessante. Mercado, por exemplo. Tipo mercado? É, porque daí você pode estocar vários tipos de comida, né? Comida, utensílio pra casa. Ou coloca, por exemplo, carne, que é perecível, então você tem que pegar o mais rápido possível, porque é valiosa, mas... É que eu tô pensando no contexto de fábrica, tipo, então, você pegar uma matéria-prima bruta que tá vindo do caminhão. Mas a fábrica não precisa necessariamente sim, porque acho que talvez na parte do comércio fica mais interessante. Bilhadeira com o mercado. Porque você tem que ter um local pra estocar e uma doca. Sim. O objetivo mais é esse. E o mercado é perfeito pra isso? É, porque a ideia do mercado, como a gente quer trabalhar com vários tamanhos e vários tipos de mercadoria, o mercado se torna interessante porque a gente vai ter vários tipos de mercadoria. É que eu tô pensando nessa mercadoria que você tá pegando do caminhão, você transformar ela num outro produto. Mas aí você pega por venda de cliente. Não, olha só, eu tive... Tipo, o cliente quer arroz, feijão e açúcar. Isso. Cara, olha só. Pode ser também. Deixa se vocês acham ideia legal. Porque seria a mesma coisa, porque... Só te cortando um pouquinho. Seria a mesma coisa. Seria, por exemplo, o caminhão tá carregando vidro, fio e plástico. Com aquilo lá eu consigo fazer uma televisão, por exemplo. Não, mas é porque daí fica complicado, porque você vai pegar, por exemplo, fruta, então você tem que definir. Não, por isso que eu tô te falando, definir o nicho que a gente vai trabalhar. Se for mercado, pode ser produto alimentício de boa. Eu prefiro, vou te dar a dica. Vamos supor que seja frutas, que você pega um pallet de frutas, e você tá no Ceasa. Sério, porque assim, você vai lá, pega o caminhão com um monte de coisa, com as demandas, e você compra. Então, conforme a melhor demanda, então vamos supor, você vai lá e vende aquele. Aí você vende, por exemplo, no turno, fala assim: esse turno banana vai ser mais valioso, vai vender mais caro. Aí tem um caminhão lá com banana, tem três bananas, tem quatro jogadores, então a galera vai correr pra pegar banana. Mas ainda assim você tem a classificação de venda, igual aquela coisa do Harbor lá que você coloca, lembra? Uh-huh. Você coloca a demanda, você rápido daqui pra cá, você pode colocar essa mecânica também. Mas, essencialmente, você pode levar pra sua banquinha pra vender na sua banquinha, porque todo mundo pode vender todos os tipos de fruta. Você tem barraquinhas, você precisa necessariamente vender. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo as partes da empilhadeira, você está levando para o seu mercado de frutas, que a galera vai comprar. Por exemplo, você é um cara que vende no Ceasa, mas alguém que compra na quitandinha lá no mercado, compra lá na sua quitanda. Então, você coloca a demanda. Eu acho que talvez seja interessante. É interessante, mas eu acho que deixaria o jogo um pouco mais complicado, né? Porque você estaria, além de ter a tua área de fábrica, o objetivo que é a empilhadeira, ter o controle de área, você ter a tua venda. Eu acho mas que a venda, tem um mercado. Viu? A venda você não faz. A venda você só coloca lá e você decide que vender aquele turno. Sabe, é um jogo de cozinha que tem, que... Isso. Mas aquilo lá é... Mas é mais ou menos aquilo lá que acontece, que você tá gerenciando a tua bancada de cozinha. Então pensa um pouquinho naquilo lá. Cada um vai comprar um cliente aleatório, certo? Aquele cliente vai te dar uma demanda, seja arroz, feijão e açúcar pra mim. Isso é legal pra você. Pra você é farinha, pão e leite. E pro Ira é, sei lá, leite, chocolate. Sabe o lance do Marauders? de demanda, uhum. podia ser isso. Porque, vamos supor, se a gente for lidar necessariamente com... Tem recurso que são perecíveis e tem recurso que não é perecível. Então, voltando pro mercado. Então, se você pega comida, não adianta você demorar duas fases pra você guardar lá, porque ela vai estragar. Então, você tem que pensar em colocar comida aqui e já levar pra o mercado vender. Mas, sei lá, um item que... Televisores. Você pode deixar lá no estoque à vontade. Mas uhum. depois, quando entrar uma demanda, você pode vender, você pode planejar isso. Então, por mais que não venha demanda, você pode colocar ela porque ela ainda assim é valiosa. Sim. Ela demora pra vir, ela não estraga no estoque. Ela demora certo. Pra vir, mas quando vem a recompensa é boa. É. Pode ser? Uhum. Porque daí isso, né, é questão de só de balanço dos clientes que vai vir, né? Tipo, não adianta de a cada cinco cartas, quatro porque... querer uma televisão. Daí porque, realmente. Assim, a minha questão da parte competitiva do CEASA, sei lá, do CEASA faz mais sentido na questão de ser cada um por si. Porque, vamos supor, no mercado, tu não tá trabalhando mais empresa, tá levando pro estoque no mercado. Você não tá levando pros seus mercados diferentes. Só se você quiser de fato. Acho que dá pra ser um cada mercado um diferente. Como se fosse um mercadinho diferente. É. É porque eu pensei em frutas porque faz mais sentido. Não. Entendeu? Uma é que daí não precisa de uma empilhadeira, né? Por isso que eu tava pensando. É verdade. Por isso que eu tô pensando também na questão de fábrica, por conta da empilhadeira mesmo. Isso, pra manter o estoque fabril, exatamente. Por empilhadeira. Pra você pegar matéria-prima bruta e gerar um produto com aquilo. Seja engrenagem, uma televisão, sei. Uma porta, sei lá. Não, eu concordo. Então a gente tá na questão da fábrica. Certo. A gente pega matéria-prima. Isso. Matéria-prima que a gente vai definir. Pode ser, vamos supor, sua fábrica vai ser do quê? Vamos supor. Não, aí que tá. A fábrica é. Dá pra ser um, combinações. Dá pra ser um nicho. As quatro fábricas do mesmo nicho. Sei. Certo. Vamos supor que é a fábrica das Casas Bahia. Ok, ok. Ela faz guarda-roupa, ela faz sofá, ela faz. Geladeira. Certo. Sei lá, coisas do gênero. Então, por exemplo. Seja peças. Peças seja eletrônicas. Madeira. É. Seja. Estofado. Parte de tecido. Tecido eletrônico, madeira. É, porque daí, tipo, geladeira vai entrar, deixando genérico, né? Ferro, plástico, eletrônico. Isso. Entendeu? Isso. É, a gente pode deixar bem genérico pra não ficar tão complicado, galera. Isso, assim, exatamente. Pensa, tipo. Não, mas só que daí dá pra colocar. Dá pra colocar mais... É 20 minutos, porra. Dá pra colocar mais material pra justamente você ter que gerenciar essa quantidade de material. Isso, não, mas isso seria pra geladeira. Daí pra fazer o armário, madeira, prego e, sei lá, serrote. Mas eu acho que fica muito complexo. Fica uma combinação de coleção de recursos, de componentes, muito, muito agressiva. Acho que assim, dá pra ter 5 matérias-primas base que vai servir pra fazer tudo. Cara, olha só, vamos pensar o seguinte. Cada um, você controla a Casa Bahia, eu controlo sei lá, Magazine Luiza, você controla, sei lá, o Lojas M&M. Aí você vem uns caminhões com eletrodoméstico, com eletrônicos, tem, tipo, vamos supor, tem diferença ali, coisa, tem móveis e tem sofá ali no meio e tem outras coisas. E a gente vai colocando estoque. E aí tem as empresas que já tá pronto. A gente tem que evitar essa parte da mecânica de construir. Só você coloca demandas. Eu acho mais fácil você colocar demandas do que você fazer combinações de recursos. Só que daí, conforme você estoca, faz diferença, porque você leva do estoque, vamos supor, de uma posição 5 e voltar, você vai pegar a posição 1 que já tá mais prática. Então, daí onde você coloca faz mais sentido. Entendi. Então, mas a ideia da demanda ali é você fazer combinações de coisas que tem que ter no teu estoque pra levar pra fábrica. Não pode ser uma demanda única. Senão você já pode sair do caminhão e levar pro negócio. Tem que fazer combinações pra fazer o combo e levar pra fora. Entendi. Daí entra também, por exemplo, o eletrônico. Ele é o formato do L. Ah, as peças eletrônicas é o formato do L. Daí você tem que encaixar aquilo lá no seu estoque. Madeira é o traço. É o traço, isso. É ferro, é o quadrado. É o corbinho. Isso. Uhum. E aquilo lá você vai ter que encaixar no teu estoque. É como se fosse o inventário do Resident Evil. É isso. É, então. Tem que ser aquilo ali, cara. Por exemplo, a porta. É uma coisa do patchwork, né? É, patchwork, isso. Você não precisa ter o prego, você precisa ter o ferro. Daí o ferro vira tipo um coringa. Vai em geladeira, vai em gostei. Tô gostando disso. É, tipo, geladeira, plástico, ferro e eletrônico. Isso. Mas o controle de área, a gente tá deixando de falar de controle de área. Então, no controle de área, você vai ter a área, Fabril, vai servir pra todos os jogadores. Certo. Certo? Então, você tem que montar teu Tetris. Só que se outro cara vir e começar a montar perto de você, vai chegar uma hora que vocês vão se encontrar ali. Então, aquele que começar a desenvolver o Tetris mais rápido que o outro, ou ter coisas que vai alinhar com o outro, vai ser melhor, porque senão vocês vão perder a área. E vocês perdendo a área, vocês não vão conseguir extrapolar aquele teu estoque que você poderia ter. Entendi. E aí você vai ter que começar a desfazer do teu estoque pra exemplo, começar a encaixar. Por exemplo, você tem um cantinho e fica só um quadradinho isso, pequeno. Você perdeu isso. Entendi. Não vai ser, então, estoques individuais. Vai ser um galpão inteiro. Isso. E você vai... quatro vão ter que se gerenciar. Então você tem que saber... E tem que deixar espaço pra passar a empilhadeira. Isso, exatamente. Por isso que eu falei. Senão... verdade. É, aí o controle já... Por isso que eu falei. Onde você vai alocar o teu estoque faz totalmente influência pro movimento da área. Então vai combar um número de componentes juntos e ainda você vai ter que deixar um espaço. Isso. E você vai ter que pensar em quantidade de espaço que você vai gastar. É, porque daí toda vez a distância vai ficar maior. Ah, faz sentido. Porque você vai ter que fazer... Exato. Caraca, cara. Exatamente isso. Então você pode fazer o estoque pertinho, mas você vai ser trancado mais rápido. Então se você for pro fundo, então você tem que planejar melhor. Exato. É caraca, isso que eu queria. Eu quero jogar esse jogo. Eu quero jogar esse jogo. Que legal, porque você vai lá pro estoque, vai lá e conforme for. Aí se você faz um certo padrão, depois de uma certa fase, se você tiver certos padrões, você elimina aquele padrão, você libera o estoque de novo. Uhum. Isso. Ó, pensando então num grid, né? Uhum. É, não sei, não vou dar o tamanho, mas que seja 10 por 10. Sei. Uhum. A empilhadeira é 4 por 4. Não, vamos colocar... Não, ela seria um quadradinho, né? Não, porque daí o que que acontece? Ela seria 2, né? É, 2. Um pra causa da mercadoria e outro, só que a mercadoria, ela vai ocupar, ou ela ocupa 3, ou ela ocupa mais 2, então, entendeu? Então, essencialmente, é ideal que você deixe um espaço 4 pra vagar. Isso, porque vai que você pega o troço lá, o... o traço. O traço, isso. Uhum. Daí você tem que passar com o traço, daí, tipo, o cara colocou e fechou ali, só passa um negocinho de 2. Você fala, porra, vou ter que desviar o estoque do cara pra ir pro outro lado. É, vamos supor, tem vários caminhos pra não chegar no cara do trabalho. Se o cara coloca fora da área que pode armazenar, uhum, ele vai trabalhar os outros, mas ele vai ter penalidade. Isso. Seria interessante. Só pensando então numa coisa. Então não vai ser mais empresas individuais. Vai ser uma empresa só. Sim. E a disputa vai ser pelo melhor cara na empilhadeira. Exatamente. E, então é isso. Vocês acham de jogadores com habilidades diferentes? Cada um vai ter, tipo, por exemplo, o cara que anda um a mais, tipo, no movimento. Como isso, vai então, ser as que eu ações? Eu tava pensando assim, que nem eu falei, né? Vai ter o presidente vai ter 4 gerentes ali, certo, que vai ter tua equipe. Cada gerente vai ter uma habilidade especial, tipo, o Ranzinza. O Ranzinza vai ser o cara que vai ter um movimento a menos, porque a galera fica mais boring, que o cara é muito chato, daí ele não trabalha na mesma efetividade. Só que como ele anda menos, ele pode carregar mais, porque vai ter pressão a mais, ele vai ter que ser um pouco mais agilizado na parte de carregar pressão ali, porque ele tem a parte de pressão. Mas as empilhadeiras vão ser iguais pra carregar? Eu não, acho que... mas vai ter o operador vai, pode ser o diferencial. Você coloca numa área e coisinha, você vai ter que colocar o cara gerenciando as coisas. Porque vai ter a equipe que vai ajudar ele. Certo. Certo, isso que também a gente pode trabalhar, a equipe ajudando ele vai fazer a diferença de carregar, ele pode carregar duas peças ao mesmo tempo, ou não, ou tipo uma de um tamanho e outra de outra. Então a ideia seria, tipo, ter o tabuleiro do gerente, certo? Esse tabuleiro do gerente, você vai ter o cara da empilhadeira. Que vai ter um bônus, que vai ter um bônus, isso. E vamos dizer, vai ter 2 operadores pra te ajudar. Dependendo, não precisa estar alocado no negócio. Eles vão dar um bônus a mais pra auxiliar você a colocar ali. Tipo, você tem que gastar um turno pra colocar a pecinha. Daí se for, tipo, ferro, que é mais pesado, vai demorar 2 turnos a mais. Ou, não turno, mas ações, que seja. Sim. Você tem uma quantidade X de ações pra fazer. Daí a gente tem que definir isso. Como que define essas ações então, que você fez. Digamos assim, vai ter fases que você vai retirar do caminhão, colocar numa área externa, e depois vai ter uma fase de colocar na área fabril, né? Isso. Então vamos fazer uma fase aqui pra ver o que vai ser colecionado, depois vai ter... Isso, porque eu tava pensando que na hora que uma empilhadeira tá indo pro caminhão, só uma empilhadeira pode entrar no caminhão. Certo. Fisicamente, você vai colocar mais de uma. Então, no momento que você chegou no caminhão pra pegar, você já travou aquele caminhão pra você, certo, naquela ação. Uhum. O cara não pode... Tipo, se o cara tava planejando vir ali, esquece. Vai ter que gerenciar a ideia dele ali pra pegar um outro caminhão. Uhum. Ou esperar atrás ali pra vir. Então, ele vai gastar uma ação de espera ou uma ação do que ele vai fazer. Aí, a gente pode trabalhar com... Vai ter uma empilhadeira só? Cada um? É. Cada um, sim. Sim. Uma empilhadeira só, então. A empilhadeira é única, então. Porque assim, a empresa tem 4 e você. Até 4 baseado no jogador. E você vai gerenciar a partir dali. Se caso, vamos supor, um jogo de 2 jogadores, colocar 2 empilhadeiras pra ficar mais interessante, mais rápido. Mas de 2 pra cada, né? De 3 a 4 fica. Porque daí a gente tem que pensar nas ações. Ações é o quê? Movimento. pegar recurso, e soltar, né? Pegar e soltar, isso. Uhum. E organizar. E organizar, a gente pode fazer uma, que daí entra os operadores. Mas ao mesmo tempo que organiza, o cara pode se movimentar. Então você tem que pensar assim. Isso, mas eu vou gastar uma ação. Eu vou gastar uma ação pra organizar meu estoque ou uma ação pra andar. Ah. Que daí o cara pode, enquanto tá esperando, não, eu vou gasto minha expulsão de espera pra refazer meu estoque. Ele não anda com o carro. Eu acho que em questão de componente, dá pra deixar só a empilhadeira e os operadores. Você pode reorganizar o seu estoque desde que você deixe a peça ainda adjacente à outra peça do seu estoque. Isso, sim, exatamente. Então, isso. Não precisa ter um componente pra isso, né? Não, né? Não teria o componente, mas você teria teria que ter o teu operador, vamos dizer assim, pra fazer. E uma única saída que é pra justamente engarrafar. O cara, ele tem que calcular uma única entrada e saída pra deixar, por exemplo, temos que fazer uma televisão agora. Por exemplo, o meu pedido é pra fazer uma televisão. Pra eu fazer uma televisão, pro Ira fazer uma geladeira. Então, quando for nessa bandeja aí de entregar o material, certo? Porque também você pode sair do caminhão e levar direto pra bandeja, né, de produção, vamos dizer assim. Só que daí tá eu e o Ira indo pro mesmo tempo indo pra bandeja. Só que só tem um slot pra entrar na bandeja. O que vocês acham? Não, eu concordo que a área de fábrica vai ter um lugar pra sair. Então, você vai pegar todos os recursos e vai pra aquela área mesmo. É. Eu pensei, assim, na questão de organização, os operadores, não sei, eu acho que talvez seja mais um bônus do colocar só focado no carinha. Digamos assim, o carinha representa o cara que vai estocar, o cara que vai pegar as coisas, assim, pra não ficar tão sistemático, sabe? Pra gente não ficar tão dependente dos operadores. Assim, você vai lá, pega, coloca no estoque aqui. E conforme você gera padrões, você vai removendo o estoque conforme as demandas. Eu acho que eu acho mais interessante, pra não ficar tão complicado, porque o cara vai ter que gerenciar isso aqui, ou gerenciar estoque. Uhum. Eu acho que talvez seja interessante você pegar as peças lá, que seja de formatos diferentes, você estocar eles ali, e justamente pra poder travar no campo. Daí você tem penalidade, você, onde você coloca. Não sei, aí daí, vamos supor, tem bônus de colocação onde você vai colocar. Aí faz então parte. Em vez de você ter uma ficha do gerente, você tem uma ficha da equipe, como se fosse a civilização. Isso. Sim. Daí a civilização. Tua equipe é o que te dá os bônus. Olha o Civ aí, gente. Olha o Civ gostoso. Daí a tua equipe vai dar os bônus pro teu cara da empilhadeira. É. Certo. Aí coloca, sei lá, o cara da empilhadeira, o teu bônus de movimento, teu bônus de descarregar duas peças, só que ele andou um a menos, tem um bônus de poder entrar no mesmo espaço que o outro, fisicamente possível, mas só pra regras de jogo, pra ter aquela questão de diversificar. Aí é a parte mais interessante do jogo. Quando que a gente vai bater e derrubar o estoque? Então... Eu tava pensando justamente isso aí. Talvez vamos pensar em jogo que, ao invés de peças, sejam dados. Dados empilhados. Torre de dados. Torre de dados, nossa. Certo, porque daí se empurra. Vamos supor, você pode. Se você empurrar, você derrubar uma filha de outra pessoa, você tem penalidade. Certo. Só que o cara vai ter mais penalidade de você. Só que daí você vai ter menos turno, porque você vai ter que chamar a segurança e tal. Tem um monte de coisa assim que dá pra ver. Se os dados. A hora que o caminhão chegou, você rola os dados pra saber qual material que chegou. Cada face do dado é um material. Tá muito em cima da hora, tá acabando o tempo. Eu sei, mas eu só pensei. Mas a gente quer ter a teoridade das cartas, né? É, eu acho que a teoridade das cartas. É verdade. Eu prefiro a peça dos Tetris, faz mais sentido. Mas a questão de... A gente, sei lá, coloca um evento, talvez uma carta de evento. Fala assim, derrubou tal coisa, então vocês não podem carregar tal coisa nessa área. Vamos supor, você não pode carregar nada que seja químico nessa área aqui. É, pode ser tipo eventos da fábrica. Sim. Entrou a fábrica, o setor A entrou em emergência. Nada pode ser alocado lá. Nossa, Battle Royale agora. Setor B... Cara, campo minado. De tal área aconteceu um acidente. Então. E quem tiver naquela área derrubou as peças. Então, é ideal assim, porque seria muito mais complexo, mas vamos supor, vai depender do que você carregou, do que onde você passou, e vai ter aquela tabelinha lá de quantos dias de trabalho sem acidente. Mas seria uma expansão. Caraca, isso velho! Isso é massa. Que fantástico. Cara, né? Tipo, o recorde, além de pontuação, é tipo, quanto tempo sem. Não, e isso ia ser bom, porque isso é um negócio da fábrica. Então, se ninguém se acidentou, é um bônus que todo mundo tá ganhando. Todo mundo tá ganhando. Se você se sedentou, você ferrou com todos os jogadores. Sim, todo mundo se ferra. Você se perde, mas todos os jogadores estão perdendo também. Então. Ah, mas daí, se todo mundo perde, ninguém perde. Se você parar pra pensar nisso. Não, mas você perdeu o teu carinha. A gente tem que falar. Você se ferrou com o teu carinha, mas só que você ferrou com A gente tem que falar o nome do jogo. Eu tava esquecendo. É verdade, cara. Quanto tempo esse aqui? Cara, a gente tem 5 minutos. Vamos lá. Mentira, temos 3. 3. 3 minutos pra gente pensar no nome do jogo. Viu? Você ainda queria 33 minutos. Ai, cara, nome de jogo eu sou horrível pra dar nome das coisas. Empilhadeira. Como que é empilhadeira em inglês, cara? Também não é. Eu não lembro agora. Esqueci. Que a gente... My body, my rules, people, my... Terraforming Pally. Caraca, eu vou ficar... Pallet King? Não. Cara, pallet tem que ter um... Acho que tem que ir pallet, cara, que pallet é divertido. É, pallet sim, é divertido. Sim, sim. Acho que pallets, pronto, pallets é um nome bom. Pallets é um nome bom. Pallets, mas é... Só que, não, vai lembrar empilhadeira de fato, mas... Empire of the Pilots. Empire of the Pilots. Cara, Empire of the Pilots. É uma boa. Sim. Bom, então vamos lá. Castle of Pilots. Castle. É, não. Porque você vai fazer um castelo com aquilo lá. Você vai empilhando então, aquilo lá. Então, mas como é que seriam as peças? As peças seriam... Não, olha só. Em vez de você pensar que seja assim, vamos supor que você tá empilhando assim. Já sei. Não tem Tetris e Pallets? Paletris. Paletris. Mas aí você não lembra um pouco. Não, fica difícil. Eu gostei do Imperial Pallets. Empire of Pallets. Empire of Pallets. Então, GG. Cara, muito bom. E encerrou então esse jogo que vai ser. Encerramos o podcast e abrimos o Kickstarter. Exatamente. Patrocine nós amanhã. Mas olha só, gente. Então, lembrando, esse aqui é um podcast que a gente fez. A proposta é sempre assim: vai ser um episódio de Board Lab a cada 10 ou 20. Vocês comentem aí, por favor, porque a gente fez o último no episódio 20, então faz um tempinho. Sim. Então, se vocês gostam dessa proposta, deixe sempre no comentário. Aproveite para deixar nos comentários coisas que você pode melhorar no jogo que a gente apresentou. É interessante. Sim. E se você se interessou em publicar nosso jogo, pode publicar, só deixar a marquezinha lá do Jogatina. Não fique envergonhado. Eu sei que você fez o jogo do My Body, My Rules e não contou pra gente. Não precisa. A gente não vai brigar. A gente sabe disso. A gente sabe. A gente sabe. Um jogo. A gente sabe onde você mora. Não, mentira, não sabe. Mentira, a gente não sabe onde você mora, mas, cara, a gente quer saber. Vai que... Vem da nossa cabeça. Pois é. Mas é isso, gente. Ó, lembrando, então deixe feedback como sempre. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio um pouco mais curto, mas a proposta é mais interessante. Sim, mais divertido. E muito obrigado por todo mundo que votou lá. Foram 27 votos dos temas. E sempre que a gente for fazer, vai ser divulgado no Twitter, no Facebook. Então, vamos Telegram. Supor, vamos... Telegram, né? Uhum. Vai ter lá pra você votar quais são os temas. Você sugerir temas, porque a gente colocou temas lá, mas a galera também foi sugerindo temas. Por exemplo, teve lá... Hand Spinner. Né? E teve outras coisas. Então, a gente fica por aqui em mais uma edição do Jogatina MG, Board Lab. Mais algum recado importante, relevante? É, o Kickstarter... Só tô terminando aqui os detalhes, mas daqui a pouco já tá online, tá? E você jogaria esse jogo? Jogaria, fácil. Jogaria, então... Pra falar a verdade, eu queria produzir de verdade. Além de jogar, mas eu queria produzir. Sim. Eu vou fazer ele. Interessados, o e-mail é... jogaginabg@gmail.com. Abraço! Abraço! Uhul. Então a gente fica por aqui. E até o próximo turno. Yeah! Que voz grossa.